98 e a Torre 1-8-9-5. Lima, Lima Alfa. Prossiga até Lima Tango. Lima Tango, Flamengo, o corte na semana, autorizado para o Panamá. Gente, aguarde, o Antônio Matango, aguarde para o pátio. Ok, vai direto para o pátio 4, é isso? Ok, sim, só um instante, só mantendo o posição agora. Alfa Victor Juliette no solo 4-3, backtrack autorizado, é poste livrando na pista. Lima, Lima Alfa. São 5. Ok, 5. Bate 5. Acione, chama para o táxi. Chama para ingresso no 7. Cruzamento, chama para o cruzamento. Lima Tango avistado, direto para o pátio 4 autorizado, no 0 graus, 12 vagas, reporte solo controlado do pátio 4, ó, Miguel Lima. Afirmativo, livrou o eixo no 0, vai cruzar o eixo no 7, direto para o pátio 4, responderá o solo controlado. Lima 397 ao 44, 098, correto. Para 3.000 pés, voltímetro 1095. 3.000, 0, 4, 2, 0. Cruzamento até o pátio 5, Tango Oscar Papá. Para Recife, frequência 1251, na Altea 1288, boa viagem. 251-288, bom dia, obrigado. Aqui lá em casa, estamos até no 035. Gente, mantém o 025, aguarde para a descida. 10.000 ou é para 17? Pode ingresso, pista no 7, é posta área de próximo. 015, prossiga a proa de Maripe, repórter Simão Filho, comando visual com a roda. Lima Alfa, a saída é da 17 com curva à esquerda, ok? Na saída da Conde, ok? American 980, take off. American 980, line up in 8-1-0. That's 810, American 980. Atango, bom dia, frequência livre. Para o táxi, Oceané 6140, temos 69 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Aracaju. A zero mantenha 5.000 até Itap, quando descerá para 3.000 pés. Ajuste, zero 5. Oceané, mantém. 6140. Pés, azul 4, 2, 0, 7. Isso para 2.000 pés. 0, 5, informa o localizador. 2.000, informará o localizador. 4, 2, 0, 9. Controle, possibilidade do Mike Alpha descer para 2.500, está impossível manter visual 3.500. Desça para 2.500 pés. Grato. Clear for takeoff runway 10, American 980. Lima Lima Alfa, decolagem autorizado, 97, 120 graus, 12 nós. A 207 complete a aproximação, chame torre 10895, com pouso. Obrigado, bom dia. Autorizaria a rotatória com o Silvio Romeo. Foi rotatória aqui, Romeo. Rotatória, obrigado. Na pista 17, no meio da pista entre a Taxi Quebec e Papá, é isso? Ok, ciente. Ok, está pronto para o táxi, é autorizado o táxi até o hotel, no hotel mantém a posição e chama para o cruzamento. O 01. Da 10. Alfa. Bem, Manuel, meu Alfa. Decolou 17, perfil da Conde. Solicito cancelamento para seguir visual. Gente, Lima Lima Alfa, confirma o nível. Ô, 055. Gente, foi direto Conde, no sul para o 055, cruzamento da Canola 28, acima de 2.000 pés. Gente, já vai passar agora 2.000. Para o 055 na Plan de Conde. American Line 980, climb flight level 330, book a departure. Book a departure, climb into flight level 330 for American 980, and requesting flight level 230 for a final. 30? Affirmative. Sua identificação, autorizado chegar a mais, desço para o nível 050, ajustou o altímetro no 015 de onde. American Line 980, do you request the flight level 230? That's fine. Esse é para 1.500 pés e foi rotatório em forma visual com aeródromo. Esse para 1.500, foi direto rotatório, vai reportar visual o Intermecão. Charlie Mike, está autorizado para Guarulhos, nível 120, aerovia Whisky 1 até a posição SART após direto. Decola da pista 1-0 com curva à direita, subida Coral. acione o transponder 5410, controle 119.8. Papa Tango Whisky, Charlie Mike. Ok, chama para acionamento. Quando o acionamento está na porta de acionamento, o azul já fez o acionamento. 10-61 para o zero. Não tem mais nada para estar no mar. Não autorizado. Nenhuma dúvida com a coordenação, pode ingressar na 17, com quanto tempo você libera a pista lá? Porque nesse horário aí que você vai permanecer na pista, tem uma movimentação muito grande de pouso e decolagem lá, ok? Bom, a primeira vez que esse procedimento está sendo executado, a gente estima aí cerca de 30 minutos a uma hora no máximo, por exemplo. Mas como a gente disse, né, a necessidade de coordenar um ponto para lá. Não, assim, o que eu quero saber é isso, hein? Caso tenha alguma decolagem, algum pouso, com quanto tempo que eu solicitar o senhor libera a pista? Com quanto tempo que eu solicitar o senhor libera a pista? A cerca de 30 segundos, um minuto, sem problema. O avião vai estar livre com os motores funcionados e não tem que recolher nenhum material. Somente a gente apronta a escolha e dê, por enquanto é rápido. McLeod 160, contact now, receive center, frequency 12685 or 12545. Okay, understand, 12685 for the primary frequency. 12545. 125.5 for American 980. 490. Pode ir para o táxi. Olimpo 01, mantenha a posição antes da Juliette. Canal. Olimpo 01, mantenha a posição antes da Juliette. 01 vai manter a posição antes da Juliette. Azul 4207, prossiga em frente e mantém antes da Juliette atrás o Orion da Força Aérea. Ok, copy primary, 12685, backup 125.45, American 980. Kilo Romeo Oscar, rotatória, reporte final de 3 milhas, 17. Reportaria final de 3 milhas, 17, Romeo Oscar. 6140 ao 55, 19-8, vou ver. 19-8, até daqui a pouco, obrigado. Trouxe Salvador, bom dia, Oxenê, 6140, acusando 1300 metros. Xenia 6140, contato no radar, Supanil 350, perfil Puka. 350 Puka, Xenia 6140. Descende, Olimpo, se mantém a posição em aguarde. Na 6140, pode voar Aracaju? Aguarde. Aguarde. Alfa, Alfa, ainda não recebo o seu transponder. Mais um segundinho vai receber, peraí. Recebo, embora recebo com o nível 5055, confirma. Ah, viu, Matheus? Chegou um 260 em Francisco. O 260 ingressa à direita Alfa e chame a Juliette. Alfa, Ansa Juliette com 260. Salvador, o trip 5490 com 62 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Aracaju, pronto para o táxi. Uma centena com 12 nós, pode. 1097, Amelato. chame a torre 1186, triple 5490. Táxi pelo Índia, Índia Alfa, cliente torre 118.6. 118.95, ok? 118.95. Mantenho 0.0. 19.6, desça para 2.000 pés. Ajusta o altímetro 0.5 e faz no localizador. Olimpo 01 dá passagem ao ATR da Trip. Após, contorne o pátio 1 e me chame ingressando na Taxi Lima. Azul 4207, segue o Fábio à frente, portão 09. Como é que é? Chame torre 10895, bom pouso. Vou dar 100 que eu vou trabalhar. Torre, muito bom dia, o Papa Tango Índia, Mike Alpha, está próximo a rotatória, está avisado com a nossa rede. Índia, Mike Alpha, final, reforço 3 milhas, está avisando a nossa rede. Passará a final de 3 milhas, o Índia, Mike Alpha. Mais 18 minutos, vai ser ao 15. Gente. Poderia informar o último de pouso? Salvador, João 2770, informação mais. 270, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, eu estou o time, estou no 0, 195, vigilância radar. Chegada a Bonf, 4 mil pés. Filmado Lima Lima Alfa, aos 40 da próxima. Gente. Salvador, é o 5490, 0490. 5490, alinhar e decolar, 90, uma terceira com 12 anos. Final de 3 milhas, baixado de checado ainda mais alto. Mike Alpha, pouso autorizado no 7, uma centena com 12. Livre, pouso no 7, Alpha. Ok, ingresso Lima e Mike, Lima e Mike, chama na Quebec para ingressar no 735. Lima, Mike, chama na Quebec para ingresso no 735. Controle Salvador, trip 5490. Até nível 200. Eu mantenho 200. Via Pátio 3, Pátio 1, Taxi Índia e Alfa, no ponto de espera da Olozela, ponto de espera da Olozela, chame a torre 1895, 1015 altímetro. Avisou no localizador, tá 38 ao pé. Ambulante LS, chame torre 1895, então 3896. Pode ser, prossiga até a Delta então. E no ponto de espera da Delta, chame a torre 1895. 2685, alterno 2545, chame 1940. 2845, 1140. Torre Salvador, bom dia, tá 3290, tá avisado em LS, tá 10 para 30. Mantenha, o Charlie Mike. 3896, o ajuste no 0195, vento no 20 graus, 12 nós, tem pouso autorizado, puxa no 0, check 3. Tive pouso, tem, embaixo do trabalho. 140, passa nível 200, chama o centro Recife, frequência 1-2685, alterno 2545, boa viagem. Vai ficar com a proa, o bico da aeronave apontado lá pro pátio 5, é isso? Eu quero saber, a proa da aeronave vai se posicionar para onde? Para o rumo da pista ou o rumo das taxiways? Sim. Mantém ainda a posição e aguarde para o ingresso. A aeronave está taxiando aí do pátio 5. Aguarde aí a liberação. Mais 198, a sua identificação autorizada, chegada a mais, desça inicialmente para o nível 050. Eu estou altímetro no 05 de ônibus. 3GL Veracruz, é isso? Ok, autorizado, mil pés no axé, vou local com sobrevoo 3GL Veracruz, 17 direita, axé, caixa pregos, acione 0134, 198 e 1895. Qual o seu estimado de acionar e taxiar? Confirme. Vai iniciar o táxi imediato, é isso? Tá. O nome da Força Aérea aqui que vai precisar fazer os movimentos aí dentro da pista no 735. Eu sabia qual o seu estimado aí para iniciar a decolagem. Vai taxiar imediato e decolar. 3 Salvador, uma bota 3896. 3896, ingresso à direita, Enxame antes da Juliette. Prossiga. Ok, essa é Cátio 4, é isso, confirma? Autorizado, grupo Zulu, Costa Azul, 17, decola direita, prossegue litoral sul, 500 pés, 0175 do transponder, controle em 198, torre 1186, o Romeu Oscar Bravo. Ok, o controle é 1 no 8, 1 no 9, decimal 8. E a torre 1 no 8, decimal 6. Ok, corrigindo a torre 1895, ok? 11895, confirme se tem condições de decolar sem interferir com o eixo do 1735, pela área gramada. Ok, chame a torre para acionamento, bom voo. Parte 4, é isso? Chame a torre. 0.3, Lima, Lima Alfa. Recife. Aprovo de tráfego, 3198. 7. Agora, um helicóptero e um Charlie 150. Mantenha agora a escuta da torre, 1-1895, Olimpo 01. 270, desço para 2000 pés, estou tímido no 015, farma localizador. Para 2000 com 1015, bom, 270, aplicaremos localizador. 7 Bravo Delta, até o pátio 3 da minha escuta, agilizando. Pronto, Márcio, Juliette, está 3896. 3896, seguinte, mantenha antes da Juliette. Gol no 260, cópia? Faço cópia. Salvador para Recife, nível 390. Uniforme Whisky 58. Pista 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Acione 5436, o controle 1-9.8. Esse é da 390, Recife, UP Whisky 58, decola 1-0, curva à esquerda, Puca Caju. Controle 198, transponder 5436, gol 260. Conteja apenas o nível? 390. Correto, chame pronto. Vamos lá. Agora sim, ingresse em portão 06.